Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Lembranças da Infância. Meu avô, com suas 7 décadas de vida, é um poço de histórias sem fim. Deveria ter sido escritor. Quando nos pomos a conversar sobre sua vida, ele aprecia recordar os anos da sua infância de menino pobre no interior do estado gaúcho. Conta como brincava na rua com outros meninos até a noite abocanhar totalmente o dia e as lâmpadas dos postes disputarem suas luzes com as das estrelas. Eram jogos com bolinhas de gude, de rolar barranco de terra abaixo, de apostar corrida para saber quem era o mais veloz. Recorda que uma das suas mais apreciadas brincadeiras era subir em uma pereira, nos fundos do quintal de sua casa, e fingir ser um repórter da rádio local informando as últimas notícias. Notícias do menino que ralou o joelho quando caiu da bicicleta nova, do outro que ganhou um carrinho, da vitória da sua turma no futebol do dia anterior. Terminadas as férias, quando a professora pedia uma redação do que cada um fizera no período, a sua era sempre a mais ousada. Chamavam-no mentiroso quando ali à frente à turma. Seguro ele argumentava: é tudo verdade. Vocês viajaram com seus pais, seus avós, de ônibus, de carro, de avião. Eu fiz as viagens mais longas e mais interessantes, mergulhando a mente nos livros da biblioteca pública. Viajei pela Europa. Fui até o Japão. Escalei o Kilimanjaro, subi o Everest e o nosso Pico da Bandeira. Viajei com minha imaginação e foram os percursos mais emocionantes. Dia desses, ele descobriu um vídeo na internet que mostra meninos angolanos se apresentando em um espetáculo. O palco é um terreno com casas e árvores ao redor. 3 deles cantam frente a microfones feitos com bambu e garrafas. 2 guitarristas, com seus potentes instrumentos dos mesmos materiais, se empenham na execução da melodia. Outro garoto toca teclado, que mais não é do que um elaborado pedaço de madeira que os dedos ágeis acionam como se teclas existissem. Usa óculos escuros e imita trejeitos de um grande artista. O baterista não é menos espetacular em sua performance. 2 paus imitam as baquetes que batem no ritmo da música em potes de plástico de diferentes tamanhos e altura. Meninas dançam em interessante e bem ensaiada coreografia. E tudo está sendo gravado em uma câmera que tem tripé e até uma alavanca para que possa ser movimentada de um lado ao outro para apanhar os ângulos mais interessantes. O cameraman não se esmera pouco, fixando um ângulo aqui, outro ali, dando zoom. Impressionante! Os mínimos detalhes observados enquanto rola a canção que fala da chama que existe em cada alma. Fala de almas acesas e de almas apagadas, do espírito que traz o fogo capaz de acender a chama. E convida a que cada um acenda a sua chama e a leve para a escuridão a procurar pelos perdidos, pelos feridos, pelos sem esperança. Exponha sua chama, ilumine o mundo. É o convite que a plateia entusiasmada, sentada no chão de terra, aplaude e gesticula. Isso levou meu avô às lágrimas, que comentou: enquanto a infância sonhar tão alto, homens extraordinários continuarão a construir um mundo bom, de paz, que todos desejamos. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre no oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.